notícia urgente. O criminoso conhecido como assassino da pista acaba de ser encurralado pela polícia em uma discoteca no centro da cidade. Acredita-se que as autoridades estão prestes a invadir o local para efetuar sua prisão. Chiquita diz a noite não sinto frio. Quem dança aquece o sangue, então hoje eu fervi. Fogo onde eu passo com fumaça dos tiros. So beat it, just beat it. Mas tudo tem limite, hoje infelizmente toda a PM me espera na frente. Eu saio por bem ou eu saio por mal. E é crime, só crime. Desliza a pista, na pista. Tô dançando fogo pro polícia, script de base. Calma, baixa o prêmio. Tiro no pouco, bala na cara, cigarro acaba, só sopa uma chama. Me chama de morte, ativa sua dança. Lavando o corte, minha lâmina é forte.